Cante Rondo. Numa noite sem lua, o meu amor morreu. Homens sem nome levaram pela rua um corpo nu e morto que era o meu.